Hoje, o Ilustres Desconhecidos fala sobre os CAM. Cidade de Boston, Chris Brokaw, Sean O'Brien e Arthur Johnson, todos membros de bandas diferentes, conhecem-se após um amigo mútuo os ter convidado para tocarem juntos. Logo após apenas um concerto, os três primeiros decidem fazer uma banda em comum, convidando Talia Zedek, amiga de Brokaw. Zedek, uma veterana da cena No Wave, a recuperar de uma dependência de heroína, aceita o convite e torna-se a vocalista da banda. Nascem assim os CAM. Em 1991, após um ano a tocarem em regime de jam sessions e improvisação, Os Cam lançam pela Sub Pop o seu primeiro EP, Car, que mostra logo de início o seu som de marca. Um blues rock, negro e dissonante, marcado pela voz sofrida de Talia Zedek e pelos duelos de guitarra entre a vocalista e Chris Brokaw. Thank you. crítica vibra com o primeiro EP dos Come, destacando a faixa título como herdeira da tradição de bandas como Birthday Party ou Gun Club. A banda assina contrato com a Matador Records e em 1992 lançou o seu primeiro longa duração, 1111, que é aclamado tanto pela imprensa musical como pelos seus pares. Músicos como Jay Masses, Kurt Cobain, Bob Mould ou Matt Sweeney aplaudem o trabalho da banda. Chris Brokaw abandona os Codeine, a sua outra banda, para se dedicar em exclusivo aos Come. Em 1994 sai o seu segundo álbum, Don't Ask, Don't Tell. We'll be right back. 1995, os Come servem de banda de suporte a Steve Wynn, dos Dream Syndicate, no seu álbum a solo Melting in the Dark. Após a gravação deste trabalho, tanto Sean O'Brien como Arthur Johnson, a secção rítmica dos Come, saem da banda para perseguir outros interesses. Near Life Experience, de 1996, seria gravado com duas secções rítmicas diferentes. Uma metade do álbum inclui Bundy K. Brown, dos Tortoise, e Mac McNeely, dos Jesus Lizard, enquanto na outra se podem ouvir os préstimos de Tara Jane O'Neill e Kevin Coulthard, ambos dos Rodin. Em 1998, nova secção rítmica e novo álbum. Gently Down the Stream, visto como a obra-prima dos Come, é sucedido por uma pausa. Mas Brokaw e Zedek acabam por suspender a banda. Na década passada, tanto um como outro têm desenvolvido carreiras a solo, tendo-se porém juntado pontualmente para concertos ao vivo, com a secção rítmica original de O'Brien e Johnson a se lhes juntar no princípio desta década. Entretanto, foi anunciada uma digressão internacional da banda original na sequência da reedição comemorativa dos 20 anos de 11/11, o primeiro álbum dos Camo. Just don't know. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os CAM. Até à próxima. Ilustres.